Não tem essa grana de voo visuada, de 5.01, 2.57, confirma o sinal do para a posição. Mantenha 2.110 até Feira, mais próximo a duas partidas da Rádio Feira, chame para a coordenação com os tráficos locais, prefeito 1.3.1.3. 24, chama agora o controle em 1208. 4208, azul 2796, boa. Salvador, bom dia, azul 2796. Azul 2796, contato com a dona Decolagem, vem sair da Conde, subiu no treino do voo 1970. Para 1970, perfil da Conde, azul 2796. Controle 2796 com referências, poderia voar a Conde, está presente? Autorizar, direto Conde, azul 2796. Direto Conde, azul 2796. 372, autoriza direto o Romeu 7018. Bruno 372, somos 78, frequência no 25, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Conde, autorizado a alinhar e decolar. Pistão 0, vento 090 graus com 109. Zero, controle do salvador, de chegada boa noite, 1, 2, para o nível de voo, 0, 5, 0, ajuste no zero, 1 a 1. Controle Salvador, muito boa tarde, ou muito bom dia, voo 095, decolado na árvore, lá. Voo 095, contato na banda decolagem, via saída ABM, submantendo o voo 360. Árvore Elefa 360, 95. para o controle, 1208, Oscar mais tempo. Oscar mais tempo. 095, estamos sendo recebido em frequência 128, decimal 8, acima 126, decimal 0. Bahia, contato radar, faça posição coral, mantenha nível de voo no 3-0, 14-0, Salvador. Igual a saída de Salvador, mantenha a proa do voo em Salvador e avança. Senhora certa, 1046. Não há tráfego de sentimento de controle em setor, sem frequência de transporte de operação para a regressa. 927 no 5, chama agora, controle 1208. Decolou os 4 horas, controle 1208, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 27 no 5. Azul 27 no 5, contato com a dona de colagem, dia 6 de São Bruno, subindo no voo 340. Sente na São Bruno, subindo por 340, azul 27 no 5. Passando o Delta, papai de forma no estudo do motor. Cliente, mantenha sua gravidez de voo visual, já pode travar de farinha, está visto agora no 1, mantendo no 1 e acesso. Azul 27 no 5, de forma próxima, a sua posição de 1 hora, 2 dias milhas, rumo Nordeste, Papa Alfa 4 milhas, mantendo o nível de voo no 3 horas. Papa Papa Romeu Alfa Índia, passa 1 hora, 2 milhas, rumo Sul, mantendo o nível de voo 085 e ascensão, Embraer 190. A Papapá, o meu Alfa Índio, está dirigindo 4 mil pela esquerda. O Salão 6311, controle Salvador, já chegou até a ponte, luta para o nível de voo 050, ajuste no 011. sendo presente em relato sobre a área de voos iguais e a peça de asa de voo alcançada. 0, contra o Salvador, via chegada a Balmec 1, deixa para o nível de voo 050, adição 012. Cadê o passo, voo 1230. Uso autorizado, pistola 7, uma centena 109, Papatango Delta, Papai Uniforme. Uso da 17, Delta, Papai Uniforme. Canaia 301, considero restrições de velocidade e altitude na posição pela, deixa para 2 e até, adição termina 2, autorizado o sinal de procedimento INS, ok, adição no 0, até o resultado. Thank you. 171 no controle Salvador, via chegada bom, subida para 4.000 pés, ajuste 090. Após a autorização, a tentativa chegada e avança. 171 no controle do plano de rio. Bruno 230, autorizador separa 30 e 10, ajuste no 091. fora do solo. Okay.